Roma 2, objeto 5717, conheço a autorização, galhão. Lobby 5717, bom dia, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APA Zulu 10 até SMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, subida da EL, Leda Bridge, o transponder é 5505 e o controle 120 decimal 8, cortejo. Autorizado 340, estamos do 10, SMAP, decolando da 10, curva direita após, da EL, Leda Bridge, 5505, 2801, 208, até a X. Só confirmando, da EL, Leda Bridge, ok? Da EL, Leda Bridge. Objeto 7 no 7. Correto, operacionamento no 10. Chamará para o direcionamento, objeto 7 no 7. Perfeito. Acionamento 6749 no 2. Autorizado 6749, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 6. Obrigado, 16, para o táxi. Torre Webjet 5896 na posição 4 para fechar a estrada. 5896, após o táxi da companhia sua retaguarda, está autorizado o push, chame para o táxi, o altímetro no 0, 16. Cliente, após o táxi do Boeing da companhia, está autorizado o push de estacionamento, o altímetro no 06, o Webjet 5896. Max Abjet 6749, 136 Bob, vamos alternar do Galeão com uma autonomia de 4 horas e 10 minutos. Está livre o táxi à direita, chama o ponto de espera para a decolagem. Livre táxi à direita, contando a ponto de espera. Espera pronta, objeto 6749. 6749, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento é calmo no momento. Alinhe e decola, objeto 6749. Salvador Pistec, Sereta, Objeto 5717, Gate 1-0. E 5717 autorizado, chame táxi, o altímetro no 016. Chamará para o táxi, Objeto 5717. Salvador, Webjet 5896 com 57, 3 horas e 16, Galeão, pronto para o ataque. Liga direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Desvio à direita, chama no ponto de espera para decolagem, Objeto 589-6. Web 6749, decolou 03, controle 120, décima 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Objeto 6749. Bom dia, 6749, direto Leda, contato radar, vigilante. Direto Leda, 6749, obrigado, senhor. Web 5896, autorizado a linha decolada 10, venta calmo. Gente, autorizado a decolar, venta calmo, Web Para o táxi, Objeto 5717120 a bordo, 3050, terminando com fim. Livre, Pátio 1, Indy Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem. Pátio 1, Indy Alpha, chama no ponto de espera, Objeto 5717. Decolou 06, controle 120, décima 8, um bom dia. Gente, chama o controle 1208, Objeto 5896. Controle Salvador, muito bom dia, Objeto 5896, cruzando agora 1600 pés na cena da Olheira. Ok, bom dia, contato radar Web 5896. Direto Leda, vigilância. Direto Leda, sobre vigilância, Objeto 5896. Jet 6749, chame agora Centro Recife em 125, decimal 1, bom dia. Bom trabalho, senhor, 251-6749. Considera 10, o Jet 57-17. 5717, autorizado a linha decolada 10, o vento é calmo. A linha decola 10, objeto 5717. Control America 9820 Papa is passing flight level 195 to flight level 110 on the Amara approach. Hey, good morning, American 980 Papa Skok Ident. Descend maintain 2000 feet. Altimeter 1016. Clear the Amara arrival. Report established on localizer for LS approach. We descend to 2,000 feet on the Amara arrival, 1016 is QNH, and we'll call you established on the localizer for runway 10 American 980 Papa. Correct, American 980. Web 5717 decolou Zulu 1, controle 120 decimal 8, bom dia. 208, bom dia, Jet 5717. Controle Salvador, bom dia, Jet 5717 decolou cruzando 1500 pernas, sua escuta. Jet 5717, bom dia, contato radar, vigilância direto Leda. Direto Leda, grata, Jet 5717. Webjet 5896, chame agora Recife em 125 decimal 1. Chama 1251, Webjet 5896. Salvador, Objet 5717, o posto leve para o disponível, já presente? Negativo, mantendo a proa direto Leda. Guardando Leda, Objet 5717. Chame agora Recife, 1251, bom dia. 251, bom dia, Objet 5717. American 980, you are cleared for ILS approach, runway 10. Cleared for ILS runway 190, call you to a new localizer, American 980.